coração. Está no ar Retroalimentação, episódio 58, Descontrol Chanchada Livre News Alemão. Vamos ver até onde você vai com isso. Tô conseguindo ainda, hein? Vamos ver o fôlego que você tem, Alemão. É que eu fumei. Rapaz, o que dizer deste episódio? É, então. Então, né? Pra acabar, né? O anos. É, o episódio foi... Não, eu não vi o episódio. Eu confesso pra vocês que eu não vi, cara. Só vim aqui ler os e-mails do pessoal. Eu acho que foi o melhor podcast que nós gravamos esse ano, cara. Foi o único. Ô, louco, nós tivemos um outro muito bom, cara. Tivemos três, né? Quantos episódios teve esse ano? Acho que foi três mesmo. Três? Sério mesmo? Não, acho que foi mais, não sei. Não, pode ser, cara. Mas ó, teve o de morte que a gente gravou esse ano. É, que foi um dos melhores que a gente gravou esse ano. Teve o de... Thanatos. Thanatos. Puta, meu, teve mais, velho. Ó, teve o de morte, teve o de filme lá. Teve o de música, teve um de música. Teve o Discos e Fitas. Isso. É. Que de filme que você tá falando, Alemão? Que filme, Alemão? Você tá louco? É, melhores para o papel lá, pô. Ah, é verdade. Deu três, ó. É, e só, né, cara? É, e... Nossa. Verdade. Que você deu isso mesmo, velho? Caraca. Culpa do perna isso aí, né? Caramba, bicho. É, tudo sempre, culpa mesmo. Do sistema. Bom, pra quem não me conhece, aqui é Anderson Meira, vulgo perna. É, ele é o Anderson Meira, vulgo perna. E aqui é o Anderson Meira, vulgo perna também, cara. A gente tem um problema aí. É, então, e aí, quem é o verdadeiro Anderson Meira? Meira vulgo perna. Aqui meu pinto. Cara, vou soltar a vinheta então, né? Aquela vinheta que eu tô com saudade, cara. Qual que é? Aquela do Tosco Meio, lembra que a gente tinha? Ah, né? Então põe aí, vamos ver. I am Tosco Meio. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Chegou um e-mail aqui do nosso ouvinte, Márcio Joke Alemão. É um cara que sempre bate carteirinha aqui, rapaz. Ele é o Joe, né, Vinícius? E Joe, posso dar um tapa? Eu fiquei imaginando essa porra aí, o cara dando um tapa na cara do hippie, não, é assim, ó. Aí, mano, posso dar um tapa? Aí o maconheirinho. Claro, Joe. Vai dar um pescotapa, meu. Esse cara aí é de onde que ele é, perna? Ele é do Japão, né, cara? Opa, então como só todos nós sabemos, já quando temos um e-mail do Japão, temos o dual áudio, né? É, sempre. Aí você aumenta o volume aí do seu player. Mas tá player. Escrito em português o bagulho lá, porra. Não, mas é os nossos ouvintes japoneses que né, que... Japoneses do Japão, da China. É, mesmo, né? Que não entendem o português, né? Agora eles vão entender também. Isso. Inclusive japonês da China, da Tailândia, de todo... todos do país mundo Ásia. Oriental, né, cara? Do país Ásia, lá tem... Puta, isso faz tempo. É, faz tempo. Vai lá, o que ele diz? Ele diz: fala, galera do Tosco Chanchada. Voltando. Ele começa cumprimentando os três podcasts que participaram aqui. Afinal, nós tivemos... Fomos obrigados a gravar com os caras, né? Tivemos essa ideia. Chamamos os caras pra gravar e eles... Né? Cusão. Bom, esse cabra aqui, que é do Japão, me mandou um e-mail para os três podcasts que participaram com a gente aqui. Infelizmente, tivemos que participar com eles, né? Tivemos essa ideia maravilhosa e falamos pra eles, roubaram a ideia e tivemos que chamar ele pra eles não lançarem o podcast antes do nosso. Inclusive, que eu gostaria... A gente é lerdão pra lançar podcast. É o nosso maior defeito. O único defeito, diga-se de passagem. Lerdão. Não, eu queria entender por que a galera esperava tanto por esse cross-dresser, crossover, entendeu? Aí quem que esperava? Ah, dizem, né? por aí, né? Falei assim, não, vocês têm que se reunir, porque os três melhores podcasts de humor do Brasil... Três únicos, possivelmente, né? Provavelmente os três únicos, né? É. E nós não somos humor, nós somos de atualidades. É. E variedades. Eu falei isso várias vezes aqui. Então, tá bom, ele disse. Fala, galera do Tosso Chanchada, Descontrole e Pauta Livre News. Já que vocês me fizeram ouvir o mesmo episódio três vezes, resolvi devolver na mesma moeda e mandar o mesmo e-mail para vocês três. Ah, nossa, até rimou, né, cara? Né? Três com três rima. Ó. É. Com certeza. Então, Márcio Joe. Joe. Como o Pauta Livre News simplesmente ignorou o seu e-mail... E o Descontrole provavelmente vai lançar um podcast daqui uns 6 meses só. Nós vamos ler o seu e-mail aqui como forma de protesto. A gente quer ir pro céu, mesmo que seja o céu do Japão, é, meio bizarro. Cheio assim, de bosta. De ponta cabeça. Céu de bosta. Cara, imagina o que você tá falando. Um céu de bosta. Imagina saraivada de merda voando assim, cara. Que coisa absurda, velho. Enquanto o céu é de bosta, dura quando chove, né, velho? Quando cai o mundo, né? O trovão, né? Então é um peido do cagado. Peido de Deus, né? Ele diz, vai. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Márcio Tomimoto. É claro que ninguém te conhece, Márcio. Você é famoso, por acaso? Você é um podcaster internacionalmente conhecido? É, você é um âncora de algum jornal local aí do Japão? Jornal local do Japão. Putz. Também conhecido como Márcio Joe, e mora aqui no Japão. Confesso que quando vi o tanto de gente que ia participar do episódio, achei que seria uma merda ver um monte de gente falando, um atravessando o outro. Mas até que vocês se comportaram bem e o episódio saiu melhor do que o... O episódio saiu melhor que a pepepa. Pois sei que não é fácil reunir em um podcast só. O Jó, que fala freneticamente, que quase... detalhe que ele escreveu tudo junto, né? Ele escreveu tudo com um hífen. O Jó, que fala freneticamente, que quase sem parar, parecendo um locutor de rodeio, como disse o Vinícius. O Torinho, que apesar de estar ficando cada dia mais sem graça... Ah, tirou o Torinho, é por isso que ele não leu lá. Com suas piadinhas batidas e um cara cheio de carisma e que com certeza sou fã. Ó, deu uma consertada, deu uma cutucada e depois avançou. O cara mordeu o pau do Torinho e depois fez um boquete. Quando ele já não tinha mais pau. É. O Perno e o Hugo sempre tentando pôr ordem na casa como se fossem os condutores desse hospício chamado podcast. Que olha isso, lá, cara. O Perno ficou junto com o cara. No Perno é irrelevante. Perno e Hugo tem que dividir o mesmo prato. É irrelevante. É, eu vou lançar o Conecast, né, cara? Conecast? Podcast. Aqui Anderson Meira vulgo Cone, né, cara? O Vinícius, que sempre ligeiro na resposta, só espera alguém vacilar pra dar o bote, ó. Fiquei bem na fita, hein? Fiquei bem na vida. Vinícius hein? Cobra, né, é cara? O Naja. Fiquei bem na fita. Alemão e Doug. Olha lá, Alemão e Doug também. Somos um casal. Esses dois, com certeza, têm sérios problemas mentais. Com toda certeza, cara. Não, o Doug tem mesmo. E problema no queixo também. Parece uma begorna. Quem é o cara da tatuagem da Fenda Espaço-Tempo? É o Hugo. É o Hugo, tem uma rachadura nas costas, cara. O cara fez uma tatuagem de rachadura na realidade. Né? Deixa eu desenhar o Grand Canyon aqui nas suas costas. Só faltou vocês do Pauta Livre chamar a Alcita, porque a coitada da Lili ficou meio apagada no meio desse monte de homem que não deu chance da coitada falar. É, pra quem não sabe, a Alcita é participante do Pauta Livre News, né? E a Lili que gravou com a gente, mas... É, pra quem não sabe, nós gravamos de dia e a Lili tem, acho que, 3 filhas pequenas e teve que ficar cuidando porque ela é mãe e não é vagabundo igual você, seu filho da puta. Um beijo. E por último, o Senonô vai tomar no cu. Aí já, né? O que vai fazer? Pleonasmo, que né? O que vai fazer, né? É. Senonô, o senhor quer mandar um recado? Ah, eu quero que ele morra. Ah. Esse filho da puta. Aposto que come cocô no almoço com pão. Come bosta com pão, né? Eu sei que você come bosta com pão. Ai, caramba. Vulgo Márcio Cremogema. Filiado do caralho, nojento. Porco. É porco mesmo, hein, Mar? Imagina, o cara deve encher um pote de maionese de bosta, velho. E depois fica comendo com pão. Vai tomar no cu, Mar, seu nojento da porra. Ô, Trono, já viu aqueles chupa-chups que tem lá no Japão? O cara chupa direto da fonte. Paçoca. Sabe como é que faz paçoca no Japão? Paçoca rolha. cara pega um cortador de charuto na hora que tá caindo. Ai, que merda, pode falar mal do Japão aí, porra. O Japão é legal, nos deu o Dragon Ball Z. É. E o Street Fighter. Fim. Quanto ao assunto do episódio, não tem nem muito o que falar. Porque com esse time, dava pra falar de qualquer coisa que o resultado seria o mesmo. Hilário. Cara, isso eu concordo com ele. Qualquer hilário. Coisa que fosse falar, ia sair a mesma merda. É uma bosta, né? É. Bom, já que o mundo não acabou, desejo que vocês continuem com esse ótimo trabalho. Sucesso para todos. Um grande abraço. Márcio Joe. Joe! É isso aí, Márcio Joe. Que alemão? O que, que o Márcio Joe deve fazer, alemão? Faz tempo que a gente não faz isso. Eu acho que ele deve ficar ligadinho, né? O Batman fala desse jeito no filme. I'm Batman. Retroalimentação. Recebemos um e-mail também de um novo ouvinte, rapaz. Ah. É, galera, o cara já começa já dando um bom exemplo, né? Não, bom exemplo nada. O cara chama Alan. Alan Kardec. É Alan ou Alan? Eu acho que é Alan, né, velho? Acho que é Alan. O sobrenome dele é legal, Feitosa. Feitosa é massa, mas Alan... Então vamos chamar de Feitosa. É, porque Feitosa tá no mesmo nível. Ó, Feitosa, nível. Nós vamos dar um boi pro C aí, vamos chamar você de Feitosa, velho, porque senão a gente chama de Alan. É quase no nível de Alvarenga, né, cara? É, Feitosa é bom. Herreira, né? Então, Feitosa diz, fala pessoal. Conheci vocês através do pessoal do Paulo Tá Livre, pelo último episódio sobre o fim do mundo. Achei de rir com o programa e inclusive ouvi os outros dois, o de vocês e do Descontrole. Achei que ele ia falar que o nosso era melhor, por isso que eu li o parênteses ali. What? Já ouvi outros episódios de vocês, como Isso é Coisa de Cabaço e o de Empregos Bizarros. E também chorei de rir. Chorei de rir, Vinícius. As participações do seu Nonô são sensacionais, assim como os comerciais. Como da Academia Sangue no Zói. Na verdade, vim aqui só pra elogiar o trabalho de vocês e continuo assim seus cabaços. Oh. Olha aí, assim que a gente gosta, né? É, bem obediente. A gente quer agradecer também aí, já que nós gravamos, né, com os nossos amigos do Pauta Livre News e Descontrole, a galera que conheceu a gente, né, através desses podcasts, a casa de vocês, né? Migrem de lá. A gente fez isso só pra angariar mais ouvintes, né? Pra ficar esperando nosso podcast sair sem sair. É. Esse é o nosso objetivo, é fazer as pessoas de tonto. É. Muito boa. Ai, caralho, mas... Tá na nossa empresa, missão, fazer pessoas de tonto. Fazer os outros de trouxa. Não, mas mudaremos isso, né? Temos que mudar isso, 2013, né? Aguardem. 2013 é um novo ano, um novo tempo. Vamos cantar aqui. Que começou, mas os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. E quem vier. Hoje. Festa sua. Que porra. Ô, mas a gente tem que fazer uma propaganda dessa, igual a Globo faz com todos os artistas dele, né? Eu também acho. Eu sei o Bernd. Mostra o pé de um. Versatilidade, né, cara? Versatilidade. Agradecer, né, a galera que não conhecia o Tosco e vai ouvindo aí. Não aconselho muito a fazer a maratona, né? Alguns se arriscam ainda depois de 58 episódios. É, galera, ainda pegue. Imagina, cara, você ouviu o Tosco desde o início. Nossa. Então, a casa é de vocês e vocês comentem aí também, mandem o seu feedback. Mas é interessante que vocês ouçam mais alguns episódios pra vocês entenderem qual é o esquema do Tosco, né? Qual é o nosso propósito aqui, né? Dessa porra, né? Nossa, qual eu falei já. Não, isso é uma coisa que eu queria descobrir também. Qual que é o nosso propósito? Você deve fazer uma maratona pra saber. Eu estive em quase todas. É verdade também, a gente tem que citar que o nossa participação foi sem conteúdo, totalmente sem conteúdo, porque o nosso intelectual não tá aqui, né? Claro, o Zé não veio. O José não veio. É. Nós nem chamamos o José, né? Chamamos. Chamou, ele não podia vir. Aí, ó. Vocês são um cuzão pra caralho. E se ele viesse também, aí que a gente ia dominar, porque a gente ia ser maioria, né? A gente já dominou um pouco. Sabe como é que é? Os mais fortes sempre sobrevivem. Não, mas a participação da galera aí foi legal. Ah, foi massa, foi massa, foi massa. Mesmo o Doug. É. Desgraçado, né, cara? O Doug é doente da cabeça. Vamos pros comentários? Retroalimentação. Change my pitch up. Smack my bitch up. I né? Vamos agradecer a galera aí que comentou no episódio, né? Citar aqui os comentaristas. Seria comentaristas? Comenteiros? Comentantes. É, comentantes? Comentesudos. Mandar aquele abraço especial pra GM Bermel, que sempre comenta aqui no nosso podcast de família. Ele comentou aqui first. Nossa. First. F-A-T-U-R-S-T-Y. Não, e o Lazarento, né? Assim, eu sei que eu mereço essa merda que ele escreveu aí, mas ele zoou, né? Falando que já que o Tosco saiu no horário, né? Então realmente o mundo vai acabar, né, cara? Tá vendo? Mas o nosso tava prontinho lá. É, o nosso saiu, foi o segundo. Na verdade foi o segundo, só porque sua internet é uma bosta, né? Não, mas tava agendado já. Então você fez e foi o primeiro. Mas ganhamos, então ganhamos essa. É, né? Não sei. Ganhamos, não, ganhamos sim. É. Um abraço também para o Fabrício Romano, que ficou reclamando aqui igual um velho, né? Reclamando do Jó. Tá velho, né, cara? O Fabrício tá reclamando pra caralho. Pô, você não viu ele lá? Eu vi ele esses dias, ele apareceu aqui, mano. O bicho tá com uma barriga, mano. Aí. Caralho, o bichão tá troll. Velho barrigudo. Agora ele trampa, agora só sentadinho no computador em casa. Ó, que beleza. Nossa. Que beleza. Só na punheta, filha da puta. Um abraço também pro Mark Ellison, né? Que sempre, desde o início, desde os primórdios. Desde 93. Né, desde quando eles tinham o blog lá, o Mentor Incorpóreo, né, cara? É verdade, né, velho? É verdade. Agora eu lembrei disso aí. Mentor Incorpóreo é o fantasma do Nigel Mansell, né? Tinha o Jesus fazendo fuck you, né? É, cara, olha. Mark Ellison é esse cara. É Roots. Eu posso dizer que ele é um dos ouvintes aí top 5 do Tosco, assim, né? O cara sempre presente. Os mais bonitos. Ui. Um abraço aí para o Doug, homem queixo Lira. Psicopata, né, cara? Rafael Nojeira, um abraço. E aí eu tô o Carlos Tourinho, né, não sei porquê, ele disse que eu fui o único que nerdeou o programa. Não entendi porquê, mas... Nerdeou, ele escreveu. Nerdeou. Não, escreveu nerdeou. Ele errou, cara. Porque você ficou falando no Mochileiro das Galáxias. Tá? Não, mas quem tinha todas as informações foi ele, na verdade. Tourinho? É, eu até perguntei pra ele, está gravado isso. Uma coisa eu sei, não fui eu... Que merda é o bagulho, velho. Abraço pra quem, né, irmão? Um cara que é firmeza total também. Caralho! Terêncio. Terêncio é um bom nome também. É bom, é de macho, né? Um abraço para Israel Del Duque. Olha, mentira, mas é legal, né? Eu conheço um Duque. Duque jogava Duro? Na seleção brasileira de rugby, cara. Você lembra do Duque de Marília, Matheus Duque. Duque? É. Quem era o Duque Duro? Ah, era dos ursinhos Gummy lá, não era? Sei lá, acho que tá falando de algum ator pornô aí, tá? Duque Duro. Duque Duro. Um abraço também para Bruna Alves, que é nova ouvinte e veio lá do Pauta Livre News também e gostou muito do Tosco Chanchada. Aí como o Zé, filha da puta, não tinha nenhuma mulher comentada. Aí uma mulher comentou, ele respondeu embaixo já. O Zé ataca na família. O Zé strikes back. Um abraço para o Dyferson. Torinho tá muito presente aqui nos nossos comentários também, mas não interessa pra gente. Um abraço pro Nori, cara, que achou que aquela risada do final do He-Man era minha, mas na verdade foi o Vinícius que deu aquela... Aquele combo de risada do He-Man lá, cara. Nossa, nem lembro das porra aí. Tem que escutar de novo, como se eu tivesse escutado a primeira vez. De novo. Um abraço para o Felipe Sarim. Que gostou muito do episódio. É, que eles querem caraca no começo. Abraço para Thay Sasaki. Isso. Um abraço para o Felipe Albuquerque. Um abraço para o Matt Chelius. Que bosta. Tem um nome de Cheetos, né? Chelius. Matt. Matt sabor Chelius. Gostou aí da periodicidade fake do Tosco? Isso. Um abraço para o Mochileiro Mendigo. Que comentou no Descontrole e ficou meio assim, com receio de comentar. A palavra, né? É ressabiado. É, o cara ficou. O cara ficou meio cismado, assim. Cismado é boa também. Cismado é foda. Ele comentou lá no Descontrole e ficou meio. Arisco. Arisco. É, essa é boa também. Ficou meio ligeiro, né? Com medo de que a gente ia zoar ele aqui no podcast. Então, assim. Avexado. É, ficou meio, né? E assim, não só você, mochileiro, mas toda a galera que gosta do Tosco, mas tem medo de comentar por ser zoado. Cara, tá todo mundo entre amigos aqui. É, meu. Não ser tonto. Né? Não se preocupe com... É, como se uma zoação na internet fosse mudar a vida de alguém. Ô, alemão, me zoa aí. Ô, Vinícius, você tem língua presa, velho. Aí. Muda nada, velho. Na nossa época era tão mais simples, né? Olha só, a gente zoava os outros zoavam a gente. Ô, eu tenho um Facebook lá que tá escrito que eu gosto de homens e mulheres. Ha ha ha! Faz um ano que a porra tá lá. Vê se eu ligo pra essa merda, velho. Relacionamento aberto com homens, cara, e mulheres. Sei lá que tá escrito naquela bosta. É, não é, não é o caso do andarilho, né? Que o cara perdeu esse medinho, né? Esse... Saiu do armário, saiu do armário. É, e veio comentar aqui, valeu por... Vou detonar ele agora, né? O que ele fala, hein? É, vamos até... Você quer ler aí, Perna? Não, ele disse que tá esperando, olha, sim. Não, já trollou o cara. Você quer ler, Perna? Não. Não, não, não é isso. Ele, eu ele não gosto diz... dele. Não, eu gosto muito. Né? Eu vou pagar a pauta. Eu vou comer ele, não. Mas, assim, ele disse que gostaria de ouvir aquelas dublagens que a gente fazia também em vídeo, né? Teve uma. Ele queria... Não, teve duas. Né? É. Eu creio, o Crepúsculo e o... E do Quem Ajuda a Editar, né? É verdade. Então, ele queria ouvir mais. E agora tem do Darth Vader também. É, tem uma lá. Então dá uma olhada aí. Não, a gente vai fazer. A gente vai fazer uma que tivemos até a ideia agora. É, vamos falar, senão o Torinho rouba. Já. Ladrãozinho. O Torinho é o saqueador de ideias. Valeu, mochileiro andarilho, né, cara? Olha que coisa. É, nome de gente legal. E pra finalizar aqui, um abraço pro Paulo Kennedy, cara. Ó. Oh. Que diz que ele riu pra quê, irmão? Riu pra caralho. Caralho, cara. Que, foda, que isso, né? Paulo Kennedy. Pra não dizer LOL. Nossa. Nossa, já escrito LOL, eu não teria lido o nome dele de presidente morto. Cara, que... Mas enfim, ele agradece aí também, diz que a gente tem que continuar descabaçando a podosfera. Isso aí, coisa, né? Continuar descabaçando a podosfera é bom. É o nosso novo slogan agora. Isso é verdade, é uma boa, né, cara? Descabaçando a podosfera, é verdade, cara. É verdade, descabaçando a podosfera, é um bom slogan. Muito obrigado. Não vamos usar, Kennedy. Não vamos usar, não. Vamos usar algo descabaçando... Continuamos descabaçando a podosfera. Keep descabacating. É, descabaçando a podosfera desde 1900... Nossa, tá vendo? De 2009, né, desde, cara? Sempre. Desde sempre. Mas... É isso aí, galera. Agradecer a todos vocês que comentaram, mandaram os e-mails, mensagem no Facebook, que eu não vejo, quem vê é o alemão. Eu vejo, mas ignoro. Que é um facebookeiro. Oh, o Vinícius que é. Um facebooketeiro. Essa foi boa, hein, Charles? Gostou, né? Essa foi boa, hein, criança de 12 anos. Essa foi boa, né, Didi, né? Olha o Albert de 9. Essa Paulo foi boa, hein? Aquele cara magro, aquele cara gordo que faz programa na Globo na hora do almoço. Que ninguém sabe o nome. Oh, mas é bom aqueles caras, o cara gordo lá. Ele fez um filme aí, eu acho. Ele disse que o filme é bom, cara. Então, meu, é que a Globo é foda, né, meu? Na hora do almoço, programa dos caras, velho. O stand-up dos caras são bons, mas o programa é foda. Agradecer também a galera que manda mensagens pra gente via Twitter. Teve vários, né, dessa vez. SMS também. SMS. Para de mandar SMS, stalkers. Ué, convém SMS, cara. Eles têm um número de vocês, porra. Ah, então, o alemão tá vendo. Olha aí, o alemão. Deve ter dado pra alguma mina aí. A mina trollou ele, espalhou. Quem passou foi o Zeca. É isso aí, galera. Pra entrar em contato com a gente, o que, que tem que fazer, alemão? Disque 0800-200-509. 1406, peço... peço o Tosco. Então, você manda um e-mail para email@toscochanchada.com. Ou você também pode achar a gente lá no Facebook. Tem um grupo do Facebook, então você escolhe lá, escreve lá na busca Tosco Chanchada, vai aparecer o grupo e a página. Mas como você acabar, você vai entrar nos dois, né? Eu sei que você vai entrar nos dois. Se você quiser seguir o Tosco no Twitter, é o Tosco da Chanchada também. E o resto do povo tá tudo aí na lista embaixo do post que o Perna vai colocar, porque ele é muito bonzinho. Sim, sempre. Ou não. Também. É isso aí, galera. Feliz ano novo aí. Felicidades pra todos os ouvintes do Tosco Chanchada. Em 2003 a gente... 2003? Hã? 2003? 2013. É. Foi o que eu falei. 2003. 2003? Você tá velho demais. Não, não pode ser. 2013 aí, não grandes novidades, mas pelo menos... A periodicidade aí, né? A regularidade, a gente vai fazer um grande esforço aí pra resolver esse problema. Em contrapartida, a gente pede aí também que os ouvintes mandem seu feedback. Feedback. Né? Feedback. Pra gente, pra quem não sabe, antes desse episódio 58, saiu um Fast and Fuck número 15, muito bom também, e que teve pouquíssimos comentários, né? Não sei se por essa questão de ter saído um outro episódio na sequência, ou se a galera mesmo no fim do ano tinha algo mais importante pra fazer do que ficar ouvindo podcast, né? Fazendo prova, né? Pode ser os exames, né? Qual a vantagem de ter periodicidade se o povo... Quando lança dois seguidos, não ouve, saiu o primeiro. Então, né? Pois é. Tchau. Deixa o Perna acabar a mensagem dele. Só. Hoje é um novo tempo. Não, pera aí. Um, dois, três, quatro. Hoje é um novo tempo. Que começa? É dia, porra. Vai de novo, de caralho, novo. Caralho, vai. One, two, three, four. Hoje é um novo dia do novo tempo que começou. Mas todos... Serão verdade? O. Futuro. R. O. Espaço. Vírgula. Vírgula. Já, né? Ah, vai sair direito ou não vai? Vai. One, two, three, four. Hoje é um novo dia. Que um novo tempo. Que começou. Todos nossos sonhos serão verdade. É isso aí, galera. Feliz ano novo e, meu... Paz, amor, esperança. Faça alguma coisa útil em 2013, maconha, por favor, cara. Sexo, cu. Vai lá, vai ser cu, porra. Importante. Porque o importante é comer cu e buceta.